providenciai. Acesse agora mesmo o site padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue para 0 operadora 41 3221-6060, dígito 1. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Torne-se um associado. Nesta quinta-feira, o olhar eucarístico. E quero fazer um convite. Ligue para a nossa equipe. Ela está pronta para acolher sua ligação. Não deixe para depois. Ligue agora. 0 operadora 41 3221 6060. Eu repito. 0 operadora 41 3221 6060. Evangelizar é preciso. Adquira o livro Parábolas, do Padre Reginaldo Manzotti, o segundo volume da trilogia Sinais do Sagrado. Nele, o sacerdote mostra como as histórias contadas por Jesus inspiram mudanças e ações e agregam valores e verdades espirituais. As virtudes relacionadas a cada uma das parábolas farão com que você seja impulsionado ao movimento que Jesus quer fazer em sua vida, proporcionando mudanças positivas. Volte-se à Palavra de Deus e reflita sobre as novas interpretações apresentadas por Padre Reginaldo Manzotti em Parábolas. Adquira o seu na loja Evangelizar, em Fortaleza, Avenida Antônio Salles, 1357, Joaquim Távora, pertinho do Carrefour, em Curitiba, na rampa de acesso ao Santuário de Guadalupe. Se preferir, ligue 0 operadora 41 3221 6050 ou pelo site padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento, loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para sua família, seus amigos, para sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia, pedindo a Deus as graças necessárias que tanto necessitamos, e é só na misericórdia de Jesus que nós podemos perseverar, é só na misericórdia do Senhor que podemos estar seguros e guardados. Vamos escutar o que foi deixado na plataforma como testemunho de fé. Meu nome é Cláudia, sou de Belo Horizonte e ouço pela Rádio América AM. Padre Reginaldo, no dia 3 de junho de 2011, primeira sexta-feira do mês, eu estava passando roupas e ouvindo seu programa, quando o Senhor disse que era para rezar e pedir graças para o Sagrado Coração de Jesus. E eu, Padre, tenho um irmão que já bebia de cair na rua por mais ou menos 30 anos. Então, Padre, eu peguei o meu Sagrado Coração de Jesus, larguei as roupas que estava passando e implorei a Jesus a cura do meu irmão. Padre, quando chegou a noite, a mulher do meu irmão disse que ele queria falar comigo e tinha que ser naquela hora. E ele veio, Padre, todo amassado da ressaca daquele dia e me disse: eu vim te dizer que nunca mais vou beber. Estou cansado de ser humilhado, não preciso disso. Parecia que eu ia ter uma coisa, Padre. Eu passei a mão no braço dele e disse que se ele parasse de beber, tudo ia clarear nas nossas vidas. E ele disse que se eu ficasse falando assim, que ele ia chorar. E eu disse: então chora. E ele desabou a chorar. A partir desse dia, nunca mais ele bebeu. 2016 vai fazer 5 anos. Graça recebida e graça testemunhada. Um abraço a você de Belo Horizonte. Vamos lá? Bíblia aberta, cartilha de oração. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz.